Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Só existe um que é o Todo-Poderoso e sua maior arma é o amor. O Stan Lee fala no quadrinho do Surfista Prateado. Aqui é Carlos Voltor e quantos poderes são necessários para se fazer um Goku? Porra. Aqui é o Caio Gomes e será que um episódio inteiro a gente conseguiria falar do Goku? Olha aí, criando em cima. Olha aí. Aqui é o Rafael Calçaverini e o único poder que eu queria ter é telecinese. Aqui é o Ashley, o Wolverine tinha que ser o maior doador de órgãos do mundo. É verdade, cara. Eu podia ficar doando essa merda o dia inteiro. Cretino egoísta. É, filha da puta. Aqui é Azaghal e pimenta no Goku dos outros refrigos. Olha aí a diferença do profissional. Muito bem, nerds, estamos aqui um pouco mais de um ano depois. Fazemos o nosso primeiro episódio sobre a ciência dos super-heróis. Estamos de volta para continuar a lista. A lista é interminável. Já até falamos sobre isso no Nerdologia. Quando fizemos o primeiro episódio, não existia o Nerdologia no formato atual. E aí acabou que gerou várias pautas e tal do Nerdologia. Mas a gente vai continuar aqui com o nosso time de ciência, acabando com os sonhos da infância das pessoas. Certo. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Que felicidade, Zagal, de volta! Nossa, que alegria! Tá feliz de voltar? Sempre bate uma alegria quando a gente volta de uma viagem, ainda mais quando a gente volta da Comic Con. Olha que beleza, excelente. Temos um recado da galera da editora Intrínseca, Azaghal, um livro que eles estão lançando que foi um sucesso lá fora, está vindo para o Brasil aqui, que se chama A Verdade sobre o Caso Harry Kippert. Olha aí. Que é um livro de mistério, sabe essas histórias de quem matou? Esse é um livro Quem matou. Entendeu? Que é a história de um cara chamado Marcus Goldman, que é um escritor milionário, milhões! O cara é um escritor, fez muito sucesso, ainda jovem, com 28 anos, ficou milionário, tem que escrever um novo livro, só que ele tá sem saber o que escrever. Ele vai pedir ajuda de um mestre dele e acaba descobrindo um corpo de uma menina que tinha sumido em 1975. É uma trama policial de falsa biografia, ele é um guia pra aspirantes a escritor e uma sátira ao mundo editorial, porque, entendeu, tem toda a coisa dele tá escrevendo enquanto tá rolando a parada e tal, não sei o quê. Bela resenha. O Joe Dicker, que é o autor, teve na Flip 2014 em Paraty, muito maneiro pra conhecer a galera. O primeiro romance dele, que tem um nome francês que eu não sei falar, é Le Dernier Jour de Nopéré, vai ser publicado também pela editora Intrínseca, e ele fala de uma história de uma unidade do serviço de inteligência britânica encarregada de treinar a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Qual é o nome do livro? Le Dernier Jour de Dernier. Olha aí, o negócio sabe. O fato é que esse livro, A Verdade sobre o Caso Harry Kippert, foi publicado na França quando o Joe tinha 27 anos. E ele virou um fenômeno literário, entendeu? Olha aí. Meio que uma parada paralela e tal. É o Eduardo Spohr da França. Um jovem autor mercedido. Então, procure aí, Editora Intrínseca, link aí no post pra você levar. Excelente. Vale dar uma conferida no Scoop também. Isso, vai lá no Scoop pra você conferir. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, pule para... 23 minutos e Super Gêmeos, ativar. Azaghal, muitos nerds, cacete, agulha, meu Deus, muitas pessoas doando sangue essa semana, parabéns, nerd. Eu não sei se também está acumulado, acho que está acumulado semana passada, que eu não pude ler com o senhor K, mas vamos falar aqui e agradecer ao William Alexander, Ricardo Kuhn. Cuidado aí. Ricardo Kuhn. Cuidado aí com esse sobrenome. Porque achei que era seu H, né? Olha o bullying. Caio de Pache, Valdemar Filho. Esse aí é gaúcho. Gaúcho por quê? Lê o sobrenome. Pache? Pache. É puta que pariu. Caio! Nossa, cara. Desculpa aí, Caio. Valdemar Filho, Renata Lenze, Vitor Lim, Rayana Lim, Rafael Scarpari, Suzana Walker, Fábio Walker, Aleph Carlotto, Muriel Pinho, Melissa Pinho, Cida Pinho, todos os Pinhos foram, Elson Nardi Júnior, Caio Augusto, Iago Sampaio, Adriele Takiguchi, Alisson Gonçalves, Amanda Rodrigues, Marcelo Chazan. Ah, não. Que sensacional, Marcelo. Você... Chazan com CH. Henrique Vaires, Nelson Sakakibara, Thiago dos Santos e Guilherme Mota. Obrigado por terem doado sangue, galera. Também temos a galera do Cacete da Tesoura. Que doou cabelos. Isso, a Bianca Ribeiro. A Tabata Santos Delgado. A Letícia Donation Marim. Donatone. Donation, cara. Calma. Calma, cara. Eu ainda tô me adaptando ao Brasil, não. A Joyce Correia Pellison e a Bianca Tabuada... Tabuada? Tabuada. Ferreira. Ferreiras, 3 mais 7. 3 vezes 7. Muito obrigado, Ed, por terem feito doações de pedaços de seus corpos. Isso aí. Continue doando e salvando vidas. Várias artes dos fãs. Uhum. Muito obrigado, os hobbies aqui pra todos os gostos. Vamos destacar Jovem Nerd Careca por Dan Arsky Lombard. Nossa, cara, não foi maneira essa... Que ele fez careca só... imenso de ele gordo. Ele pegou, né? Porque ele pegou só os meus olhos, nariz e boca e botou num outro cara, nada... Ai, que horror, cara. Ele, eu vou te falar que ele parece com você. Caraca, não, cara. Só que se você engordar mais. Tem que dar uma engordada boa aí. Qual é essa história do Jovem Nerd careca que eu não tô sabendo? Tem várias artes sobre isso. Do Nerdcast de vaidade. Botando pilha. Olha aí. Então temos outra arte. Outra fotomontagem também do Jovem Nerd careca. Esse cara fez várias versões, né? Versão careca com barba. O Renan Giovannini que fez. Então vamos chamar aqui. Esse ficou um terror. Que horror. Esse ficou que foi. Parece que você tá sem sobrancelha. Parece que você tá doente. É horrível. Esse tá assustador, cara. Paulo Roberto Costa Porto, 21 anos, professor de matemática, Itararé, São Paulo. Olha aí. Olá, Nerds. Acompanho o Nerd Office há alguns anos e o Nerdcast desde o início desse ano. Olha, um cara que veio através do Nerd Office. Olha aí, o YouTube é outro... trazer dele que fala que o YouTube não vai nada. Outro desafio. Vocês que escutam, convençam um cara que só vê pelo vídeo a ouvir o Nerdcast também. É isso. Bom, ele fala: como sou formado em licenciatura em matemática e professor de matemática e física na rede estadual de São Paulo, obviamente fiquei extremamente contentado com o tema do Nerdcast, matemática. Resolvi lhes enviar fotos de minha tatuagem feita no segundo ano de graduação com o valor do pi aproximado em 240 casas decimais. Cara, não, peraí. Tu fez isso mesmo. É, isso aí mesmo. Caraca, ele deu a volta na perna dele. É isso. Maneiro. Tá maneiro, verdade. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Valeu. Ela, cara. Assim... Não, foi maneiro. Não se deve falar mal de tatuagem de ninguém, é verdade. É, exato. Mesmo que você achar ruim, não é o caso, não achei, achei maneiro. Mas se você achar ruim, fica a dica. Não fala nada. Não fala. Tem um amigo meu do senhor cara da faculdade de desenho industrial. O cara fez uma puta tatuagem nas costas, gigante. Uma Shiva, gigante. Ficou bem feita pra caralho. Colorida, azul, né? Sei. Só que ela ficou torta. Levemente torta, sabe? O desenho. Sei. Não que ele tenha ficado o desenho torto, o alinhamento dela. Tava torto. Eu não sei se o cara tinha as costas tortas, eu não sei qual era da parada. Mas tava meio torto, mas puta, aí a gente não falou. Não pode falar, exatamente. O cara tava feliz com a Shiva dele. Não, nunca fale da tatuagem. Não, nunca fala. Só pelas cordas. No caso desse cara da Gila. Marcos Rezende, 35 anos, empresário, Curitiba, Paraná. Eu quero pedir desculpas aqui que eu tô meio devagar hoje, mas eu tô naquele período de torpor. Tá, entendi. Sabe qual é? De retorno. Daqui a um mês eu tô melhor. O motivo pelo qual algumas tribos contam em base 12 é porque elas contam as falanges dos dedos e não só os dedos em si. O que é a falange do dedo? É esse gominho aqui? É o gomito, né? É o gomito? É o dedão, tem um gominho, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não faz sentido nenhum. Ah, não, porque as falanges são esse aqui, né? Não é o gominho, é a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eles não contam os gomos do dedão? Peraí, falange do dedo, peraí. Falange é cada pedaço do dedo. Seu dedo indicador tem 3 falanges. É, então, 1, 2, 3. Mas você tem 5 dedos, então você tem 15 falanges. Não, então eles só contam do... eles não contam do dedão, então. Porque o dedão é pra contar, eles não usam... Né? Sabe, eles usam o dedão pra contar as falanges? É, vai tocando nas falanges com o dedão. Só que foi isso, porra. Mas a curiosidade, continua ele, no método de contagem deles, é que a mão esquerda conta as dúzias e a direita as unidades. Se você quer falar algo que algo custou 30, por exemplo, você levanta o dedo indicador e o médio da mão esquerda e o dedo indicador e médio da mão direita, posicionando o polegar no centro. Puta, da mão muito complicado, direita. Hein? Nossa. Base de 10 é mais fácil. Um pra cada dedo. Já se você quiser falar que algo custou 28... Caraca. Você continua com o dedo indicador médio. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Whatever, né, cara? Não é, não é maneiro. Não é. Não, ninguém aqui tá nessa tribo, cara. Ele diz que aprendeu isso no livro sobre história da matemática e depois passou a contar as dúzias dessa forma. Não é mais... Tornou bem mais fácil e intuitivo. Não é mais fácil e intuitivo, cara. Não é. Seu maluco. Bruna Stock, 24 anos, professora de matemática, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Primeiro, gostaria de dizer que adorei ouvir o Nerdcast sobre matemática e até já havia comentado pro meu nerd marido que eu estava ansioso esperando por esse dia. Nossa, os nerds de matemática devem ter burrado, né? Olha, o cara chegou em que hoje tem. Hoje tem! Ah, vai falando da área de interesse. Porra. A área deles. Muitas outras relações podem ser feitas entre a matemática e a arte. Até cabe um crossover com o Nerdcast sobre renascimento. Oh. Então fica a dica pra vocês. Vai ser um tema maravilhoso. Bom, ela falou pelo menos pra mim. Vai ser legal. Segundo algumas... E pro marido dela. Exato. Segundo, algumas caneladas poderiam ser relatadas, pois a linguagem matemática é bem definida e específica. Acho que as caneladas poderiam ser adicionadas, hein? Mas vou aceitar alguns termos como uma licença poética pra manter o Nerdcast interessante, pra quem não é da área. Sim. Porém, não pude deixar de passar, em algum momento do Nerdcast fala-se em números primos e se começa a contar de a partir do 1. Ah, isso foi Marcos Castro. O fato é que o 1 não é primo. Inclusive, uma definição possível para os primos, sim, existe mais de uma, é que o primo é todo número maior do que 1 que divisível apenas por 1 ou ele mesmo. Ah, que interessantíssimo. Não é primo. Interessantíssimo. O curioso é que se não levarmos em consideração a restrição ser maior do que 1, ou 1 acaba sendo o único número que não é primo por falta de divisores. Por exemplo, 4 não é primo porque é divisível por 1, por 2, 2 por 4, ou seja, bom, ela tá aqui no lance do número primo. Porque o 1 não é primo. O 1 é 1, entendeu? O 1 é brother, não é primo. Não dá pra aplicar as duas regras no 1, só uma. Que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, não é? Ótimo. Pai, então vale. Bom, eu acho que vale. A galera diz que o 1 não é primo, é isso aí. O 1 não é primo, o 1 é brother. Eu falei essa piada. Você falou? Você ouviu, fingiu, caralho! Fingiu que não ouviu e falei, fez atenção, de novo a piada? Caralho, que escroto, cara. Olha, isso é uma prova de que tem várias coincidências no âmbito criativo. Não, entendeu? É muito diferente coincidência de safadeza. Eu falei a piada, você ouviu. Eu juro que eu não prestei atenção, cara. O que é pior, que eu tô falando aqui e você não tá nem aí. Eu tava lendo o resto do e-mail dela. Jack Schneider. 23 anos, estudante... Schneider. Não é Schneider? Não. Ah, quanto tem esse SCH pra mim, tudo é Schneider. É Schinder? Schlender. Slender? Não é Slender, Schlender. Jack Schneider, 23 anos, estudante de ciência da computação e sistemas de informação. Santarém, Paraíba. Primeiro e-mail ao Paraíba, Nerdcast... Não, Pará. Pará? P-A, Pará. Ah, Pará. E como é que é Paraíba? Paraíba é PB. Olha aí. Olha aí, seu Silvio Santos. Primeiro e-mail ao Nerdcast, não, F, parênteses X, fecha parênteses, maior que 1. Sendo X a variável que representa a quantidade de e-mails enviados. Olha aí, as piadinhas dos matemáticos. Já valeu esse e-mail, né? Eu posso falar pro próximo. Olá, jovem nerd Azaghal. foi inusitado o Nerdcast 424 sobre matemática. Aliás, belo número políndromo, também conhecido como Capicua, pelos matemáticos. O quê? O 424? Eu acho que é. Bem, sou programador e esperei ouvir um pouco sobre coisas da minha formação. Matemática discreta. Matemática discreta? Discreta? É que ele botou aqui. Lógica de predicados e cálculo sentencial. Fatores fundamentais... para provar ou refutar objetos de estudo. Ok, passaria do limite. Mas sabe quando você ouve aquela frase "isso foi provado cientificamente"? É. Pois é, tem que passar pela prova de fogo desta parte da matemática para fazer sentido. Senão será só mais um PowerPoint fundado e enviado. Contudo, vim mesmo falar sobre o último teorema de Fermat. É. O problema matemático que ficou por mais tempo até então sem solução. Foram mais de 300 anos. Quando Marcos Castro, Caio Gomes e Rafael Calsaverini concordaram que certas vezes um problema parece fácil, mas não é, fica bem evidente neste caso. À primeira vista, é quase uma extensão do teorema de Pitágoras. Ele vai falar do teorema agora. Se preparem. Ah, fácil. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, certo? Uhum. Aí surgiu Fermat, relatando que não existe outra forma em que qualquer número maior que 2 possa ser colocado repetidamente no expoente das variáveis e consiga fechar as contas. Por exemplo, nunca existirá A ao cubo mais B ao cubo igual a C ao cubo. Ah, entendi. Acontece que para afirmar isso, deve-se provar. Uhum. E este filho de uma puta que viveu no século 17, e eu li isso em romano rapidamente. Olha, né? Parabéns, eu teria demorado um pouquinho mais. Nunca deixou a demonstração para esta impossibilidade, que só escreveu na borda de um dos seus diários. Uhum. Abre aspas. Encontrei uma demonstração verdadeiramente maravilhosa disto, mas esta margem é estreita demais para contê-la. Ah, olha só que estava. Ele deu a dica que ele descobriu como provar a parada. Mas não quis mostrar. Não tinha espaço ali. E aí ninguém nunca descobriu como. Foi só no final do século 20 que o Dr. Andrew Willis, ligado à Universidade de Oxford, Cambridge e Princeton, caraca, tá ligado? Porra. Em todas, trouxe a resolução do problema. O curioso é que isso só foi possível porque dos anos 50 pra cá, novas teorias surgiram ou foram aprimoradas no âmbito das exatas, como curva elíptica e forma modular. Tem no YouTube um documentário da BBC sobre o último teorema de Fermat, explicado para leigos. Ah, é uma história interessante, a parada ficou sem solução durante 3 anos. Eu também posso fazer uma porra de um teorema sem solução. Não, caralho. E botar só um easter egg na página do livro. Olha isso, mano. Mas fica a questão. Como Pierre de Fermat, no século 17, teria conseguido resolver isso se naquela época ainda não se tinham todo o conhecimento necessário? Isso é um mistério. Seria isso o clássico charlatanismo francês, Jazagão? Ou seria isto, jovem nerd, a prova que alienígenas do passado existiram e trouxeram coisas pra cá inexplicadamente? Resolvam essa. Um abraço. Muito bom. Tem o link aí do documentário pra quem quiser ver. Muito maneiro. Corram lá. Eu vou acompanhar o crescimento de views desse vídeo. Rafael Alves, 20 anos, estudante de ciências contábeis, trabalha em um escritório de contabilidade com auxiliar contábil Gi Paraná. Eu não sei o que sentir, cara. Rondônia. Eu não sei que sentimento nutrir. Eu não sei se isso que você escreveu é um desabafo. Gostei muito do podcast, só gostaria de contribuir com um livro que li há anos, que por sinal seu tema é a simples e pura matemática. O livro é O Homem que Calculava. Olha aí. O Homem que Calculava era um matemático e ganhava vida resolvendo enigmas de vizires, sultões e entre outras pessoas. Para que vocês terem a noção do que se trata esse livro, peço que leiam este enigma que ele ajudou a resolver, por sinal é interessantíssimo. Vamos lá. Caso da divisão dos 35 camelos. Fácil. Quero ver. 17 para cada lado, corta um no meio. Próximo. Poucas horas. Aqui é uma trecho do livro. Poucas horas que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual seu companheiro, Beremis, com grande talento, pôs em prática suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos perto de um antigo caravansarã meio abandonado, três homens que discutiam acalorosamente ao pé de um lote de camelos. Caraca, eu não acredito, né? Porém, vamos chegar lá no teu, na tua divisão. Por entre pragas e impropérios, gritavam possessos e furiosos. Não pode ser, isso é um roubo, não aceito! O inteligente Beremis, que era o homem que calculava, procurou informar-se do que se tratava. Inteligente e curioso. Curioso, é. Chegou lá, entrando na briga dos homens. Alguém diria introvertido. Somos irmãos, esclareceu o mais velho. E recebemos como heranças os 35 camelos! Não acredito, né, Gal? Tu conhece isso? Não, mas pareceu tão simples. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade e o meu irmão Hamed Namir, uma terça parte. E ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos. E cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros dois. Pois metade de 35 é 17,5, Azaghal. Olha aí. Como fazer a partilha se essa terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas? É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarrego-me de fazer com justiça essa divisão se me permitirem que eu junte 35 camelos da herança desse belo animal e que boa hora o Bagdali nos trouxe. Ele vai pedir uma comissão pra fazer a conta. É exatamente isso. E aí a conta vai fechar, esse filho da puta. Vou, meus amigos, disse ele dirigindo-se aos três irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos, que são agora, como vem, um número de 36. Hã? Ah, tá, ele meteu um camelo a mais, um camelo dele, na conta. Aqui tu... É, ele inseriu mais um camelo. Ah, ele já veio com o truque. Vamos lá, são 36 agora. Voltamos para o mais velho dos irmãos, falou, deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isso, 17,5. Receberás a metade de 36, portanto 18, nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com essa divisão. Dirigindo seu segundo herdeiro, continuou, e tu, Hamed Namir, deverias receber um terço de 35, isto é 11 e pouco. Vais receber um terço de 36, isto é 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação. E disse por fim ao mais moço, e tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, deverias receber uma nona parte de 35, isto é 3 e tanto. Vais receber uma nona parte de 36, isto é, teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos da Mir, partilha em que os três saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo, 4 ao terceiro. O que dá um resultado? 18 mais 12 mais 4, de 34 camelos dos 36. Sobram, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo e companheiro. Outro toca por direito a mim, por ter resolvido a contento de todos esse complicado problema de herança. E continua a história. Como, cara? Caraca, que malandro. O cara não ganhou um camelo nessa morra. Caraca, o cara é o homem que enganava. Não é o homem que calculava. Ele não... Ah, ele fez a conta com 36 e deu 34 e sobrou 2. Exato. Caralho, que filha da puta. E ele ganhou um camelo, ganhou mais um bicho. E todo mundo ficou felizão, cara. Ficou. Ah, olha aí. Inclusive ele, né? Fez três malabarismos ali e levou um camelo. A gente tem uma lista aqui de super-heróis que não foram mencionados no outro Nerdcast, mas tem alguns que a gente vai mencionar de novo porque a gente não explorou todos os aspectos científicos de seus poderes, certo? Um deles é o Homem de Ferro. A gente já falou que ele tinha que ter lá um monte de plástico bolha entre a pele e a armadura. Mas a gente não falou sobre o voo dele. O voo de Tony Stark dentro da armadura. A gente não conseguiu chegar a uma conclusão de como ele podia voar, lembra? Onde é que ele guardava o combustível pro voo dele. Certo. Mas você... ele guarda no Ark. É, a energia vem do reator, no, né? O Ark Reactor, não é? Que vem do coração, que é a maior fonte de poder. Onde está localizado o amor. mas fazendo o episódio de hoverboard, eu descobri que tinha um jeito que ele podia voar sim. Ah, é? Que é o vento iônico. Não, então, o que é o vento iônico? Bom, basicamente, o vento iônico, quando você tem um fio carregado eletricamente, né? Se ele tiver uma carga elétrica muito grande nele, ele é capaz de ionizar o ar, e daí esse ar carregado é atraído pelo próprio fio, e isso gera uma corrente de ar que pode propelir alguma coisa. Ah. Tem no YouTube vários vídeos, se vocês procurarem, os caras montam tipo uma armação de pipa, uns fiozinhos, liga na tomada e o negócio levita um pouquinho e tal. Mas aí, peraí, energia passando por ali, pelos fios, ele ioniza o ar, atrai... A energia, ela acumula na ponta do fio, ou na ponta do papel alumínio que o pessoal usa pra fazer a pipa lá, uhum. E essa carga na ponta separa os elétrons das moléculas de ar. E aí a molécula de ar que separa o elétron e é repelida, ela empurra o que tá carregado pro outro lado. E aí cria um ventinho. Então você tá o tempo todo meio que arrancando elétron do ar em volta e com isso fazendo um vento. Certo. Inclusive tem uma galera que chama isso de moto perpétuo e não sei o quê, mas não é moto perpétuo. Você não tá fazendo energia, o negócio voar do nada. Você gasta energia pra ionizar o ar. Sim. E aí que tá o balanço de energia que você precisa fazer. Mas você poderia, com a quantidade de energia infinita que nem Tony Stark tem, infinita entre aspas, você poderia criar uma polaridade ali na bota dele tão grande, tão ionizada que conseguiria gerar esse vento pra levantar uma armadura daquelas? É, a única limitação de você usar vento iônico tecnologicamente hoje é que o empuxo que ele gera, né, a capacidade de levantar peso que ele gera, não é suficiente pra levantar o tamanho da bateria que você precisa pra manter isso. Uhum. Se ele tem uma bateria super pequenininha, ele consegue, reator, né? O que eu quero saber é o seguinte, não há um limite do vento. Você vou botando energia, ele vai criar um vento de turbina de avião. Sim, sim. Caraca! Só tem um detalhe, é. Que é o seguinte, quando ele faz isso, ele tá gerando uma carga no ar. Certo. E isso também gera uma carga nele. Sim. Então, conforme ele tá... Aquelas pipas todas que o pessoal faz de alumínio, eles têm que colocar um fio terra. Certo. Pra puxar. Então, mas tem que botar um fio terra no Tony Stark? Tem que botar um fio terra. Complicado. Mas vai que ele gosta. Você tem uma solução, você bota o Thor atrás dele... O martelo carregando ele infinitamente, aumentando ainda a potência dele. Ah, puta merda. Então pode sentar na fazendo fio terra. Falando de energia, vamos falar no Lanterna Verde. Bom, Lanterna Verde tem um anel que antigamente era mágico e hoje em dia eles já transformaram o conceito em tecnologia alienígena e se consegue formar objetos de energia e manipula energia, né? Ele manipula energia, solidifica essas coisas. Usa a energia pra voar, etc. Qual é a tecnologia alienígena nisso? O Lanterna Verde já começa com um problema. O anel dele tira o poder da onde? Ele recarrega, pelo que eu lembro, ele recarrega todas as noites na lanterna lá dos guardiões, não era isso? Inicialmente eram 24 horas. Ele tinha que, tipo, 24 horas de uso do anel. Depende, né? Primeiro você tinha que carregar toda hora, aí depois você conseguia usar por mais tempo, mas hoje em dia você tem que carregar mais de uma vez por dia. Até ele já trocar pro anel de lítio, a bateria, né? Já tá fodida. É que nem a bateria do meu celular, cara. Hoje em dia eu tenho que carregar puta monte de vezes. Depende da quantidade de aplicativos que tem na... Porra! Essa que é a verdade, cara. Se ele deixar o Bluetooth ligado, então já era, né? É, fez aplicativo com GPS, puta. Se ele usa muito GPS, é foda. Push notification. O aplicativo fica te avisando, tipo... Fica te avisando o que tá acontecendo, já é. Foda. Então a primeira conclusão que a gente chega é que o anel é uma... Em primeiro lugar, ele tem que ser uma baita de uma bateria, então. Ele tem, só que... Assim, eu acho que isso nem é o principal problema do Lanterna Verde, né? O fato dele criar luz sólida é muito mais complicado, né? A parada da bateria, ele tinha a parada da bateria ser, tipo, uma rede de energia sem fios, sem nada conectado. Então era, tipo... Tipo Tesla. É, a bateria que tava lá em Oa, no planeta lá dos Guardiões, transmitia energia pra todas as outras baterias de todos os Lanternas Verdes. E essas pequenas baterias recarregavam o anel. Se eu tivesse em Coast City, eu ia chamar algum advogado ali pra começar a recrutar moradores do prédio do Hal Jordan só pra ver se não tinha uma incidência um pouco maior de câncer ali no prédio. Ellen Brockovich. Não, peraí, o Carlos falou um negócio interessante. Aquelas lanternas que são do tamanho de uma lanterna antiga, né? Que recarregava o anel. Aquelas lanternas estavam sempre carregadas? Sim, elas eram conectadas à bateria de Owen. Caraca, milhares e milhares de anos luz, é isso? Exatamente. Caraca, então, tipo assim, o anel, pra ter aquela quantidade de energia gigantesca que ele tem pro uso diário dele, já significa que você tem uma redução de bateria absurda. Porque ela tá ali dentro do anel. Agora, porra, se o anel aguenta tanta carga de energia, por que não pode receber a porra da energia de Oa direto? Não, tá por que, muito... que não conecta o anel, né? Exato, cara. Não, e cara, tipo, Oa deve ser quente pra caramba lá, né, cara? Por quê? Porque, meu, pra chegar aquela quantidade de energia no anel aqui, a milhares e milhares de anos-luz de distância, tipo, a quantidade de radiação que deve estar saindo de Oa deve ser... Então, mas é que ele, o problema é o seguinte, os caras já mandaram energia já há milhares e milhares de anos atrás. Então você já tá recebendo a parada. Se der um problema em Oa agora, na Terra, daqui a mil e tantos anos, fudeu. Eu não sei quantos anos de luz de Oa tá na Terra, mas eu tô supondo. Se o anel tiver energia suficiente, as paradas de luz sólida que ele faz, pode ser talvez plasma, como na explicação da nerdologia pro sabre de luz. Acho que seria o mais próximo ali do que ele faz. Mas o plasma que ele gera da onde? Sei lá, a partir do anel ele ioniza o ar, consegue gerar... Não, funciona no espaço, cara. Funciona no espaço. Funciona no espaço. Né? Aí complicou. Ah, não pode ser alguma energia, uma radiação... Uma coisa eletromagnética. Que você consegue moldar. Exato. O tamanho de um. Ou o seu na forma de um taco de beisebol gigante. Não dá. Não dá porque teria que ser matéria. Teria que ser algo que consegue apresentar resistência, sabe? Não dá pra fazer isso com radiação eletromagnética, porque ela, basicamente, ela não vai interagir como um corpo sólido, sabe? Uhum. Mas ele não pode fazer um Gary-Gary que ela solidifica? Cientificamente não existe como radiação eletromagnética se solidificar. Certo. Porque são bichos diferentes. Luz e matéria são bichos bem diferentes. Então não tem como um se transformar no outro, onde a gente sabe. A não ser que ele consiga gerar um campo eletromagnético tão forte que ele comece a ter produção de pares de partícula antipartícula e, sei lá, não dá. E aí é o vento das, sei lá, das antipartículas e partículas sendo expelidas pelo anel dele, sei lá, que consegue empurrar alguma coisa. Quer dizer, o anel dele é um LHC. Pode ser. É mais um mini buraco negro, eu diria. É. Mais um mini buraco negro, que é onde a gente tem geração desse tipo de... Mas daí, tipo, qualquer coisa perto dele ia tá fodida, sabe? Ia tá completamente... Tá, agora por que ele tem fraqueza ao amarelo? Então, essa é uma questão muito, muito difícil de entender, né? Porque ele só tem realmente problema com as coisas que são visivelmente amarelo. Certo. Mas todas as cores que a gente vê, elas são compostas de todo o espectro de cores, né? Então você vê um objeto vermelho, ele tem maior incidência de vermelho, mas você também tá recebendo amarelo, tá recebendo todas as outras cores. Então, uma coisa que eu aprendi no Cosmos... foi basicamente que as coisas não têm cor. Nada tem cor. O que a gente vê é uma interpretação do nosso cérebro, do espectro da luz solar, que é refratado, e a luz que é mais refletida pelo objeto, por causa do seu elemento químico, é a luz que o nosso cérebro enxerga. A gente está interpretando uma distorção que a luz sofre ao bater naquele elemento. Seria isso. Se você iluminar uma planta com a luz verde, ela vai crescer bem mais devagar, porque a planta é verde, porque ela absorve quase todos os espectros de luz, menos o verde. Tem até um videozinho no YouTube bem legal, que o pessoal pega um laser vermelho, aí você pega um balão vermelho, quer dizer que ele reflete luz vermelha, ele não absorve luz vermelha. Primeiro eles pegam balões de outras cores, bota no laser e estoura. Você pega um balão vermelho, que reflete a luz vermelha e não absorve, bota no laser e ele fica de boas, assim. Ele não estoura. Ele não absorve a luz, então ele não esquenta a ponto de estourar. Exato. Então, que quando você olha uma câmera dessas noturnas, é tudo preto e branco, porque não tem luz. A luz que ela joga no objeto pra poder captar não é a luz branca do sol que a gente tá acostumado. É aquela luz que é invisível pra gente, né? É infravermelho, normalmente, que eles usam nessas câmeras. Então, tudo que reflete e volta pra câmera não é visto da mesma forma, não é? É, porque ali, na verdade, ele tá passando por uma transformação eletrônica, né? Então, o sensor tá recebendo o infravermelho e ele tá transformando aquilo num tipo de coisa que a gente pode ver. Certo. Eles escolhe fazer preto e branco. Então, mas ele não saberia interpretar as cores ali. Isso, porque isso. Porque a luz como... infravermelha que ele mandou não vai voltar igual à luz branca do sol. Ou uma luz... Isso. Então as coisas não têm cor, cara. Isso é muito bizarro. Nada não, tem mas cor. Não, mas quer ver uma coisa que é bastante comum também? Você já percebeu que quando você vai comer normalmente na cozinha, você olha essas frutas lá na cozinha e você olha na sala de jantar, elas aparecem diferentes. Normalmente na sala de jantar elas aparecem mais apetitosas do que na cozinha. É, porque você tá com a luz da luz que você tem na cozinha. É, normalmente nas cozinhas o pessoal usa aquela luz branca. Por que as pessoas fazem isso? Eu não tenho a menor ideia. Não, mas tem a ver com a psicologia da percepção da luz, é. Ou um lugar de trabalho, você tem que estar atento, acordado. E aí, você tem que usar uma luz merda por causa disso? Não é merda, é a luz que é propícia para aquele objeto. Agora, não quando você está em casa... Normalmente é uma luz esverdeada, escrota. Um lugar aconchegante e tal, você bota uma luz amarelada e tal. Eu sou sempre a favor de luz quente. Mas na cozinha é bizarro luz quente. Lá em casa é luz quente na cozinha. Você acha bizarro você se sente incomodado? Não, tem luz fria na tua cozinha não também. Não tem, não. Tem sim. É quente a luz. É prateleira lá. Caraca, aquela luz não influencia na luminosidade. Ele é um item de decoração. Mas é que se você olha como é que é o espectro de emissão dessas luzes normais de cozinha, né? Aquelas fluorescentes, você vai ver que ele é um espectro bem bizarro, assim. A quantidade de luz que ele emite para cada frequência é bem diferente da luz do sol. Quando você olha uma luz incandescente, apesar dela ser diferente da luz do sol, ela tem um espectro muito mais parecido com a luz do sol. Então a gente enxerga as coisas na luz incandescente mais próximo ao que a gente está acostumado a enxergar olhando do sol. E por isso que a gente acha as comidas mais apetitosas, tudo. Por isso que restaurantes, algumas vezes, que eles têm luzes fluorescentes, em cima das mesas eles colocam uma luz incandescente bem, bem pertinho. Sim, sim, sim. Cria outro clima. Esse reflexo de outras propriedades, de outras quantidades de luz, faz a coisa parecer mais apetitosa. Então, só de você mudar o tipo de luz, já muda a cor do objeto. Então... quando um cara usa lá, o sinestro usa o anel amarelo no espaço, não existe a cor amarela. Ela tem que bater em algum elemento que reflita a cor amarela. Mas se ele estivesse usando um anel branco, dentro do branco também ia ter o espectro de amarelo, que o anel amarelo dele tem. E a fraqueza ao amarelo, na verdade, não tá vinculada só à cor amarela. Tá vinculada ao fato de ter uma criatura que é vinculada ao poder do amarelo, que seria o medo, dentro isso. Das lanternas dos lanternas verdes. Sim, sim. Tem uma outra aprisionado. Coisa. É, exatamente. Tem uma outra parada. Tem o medo. O verde é a força de vontade. Né? Então a força de vontade. O inimigo é a força de vontade. Vantagem é o quê? O medo. Aí por isso que ele é fraco, tá ligado? E o resto é história em quadrinho, né, cara? Exatamente. É, tem colorido e tal. Se a história em quadrinho fosse. Se fosse uma época em que o quadrinho fosse preto e branco, eu imagino que eles teriam feito outro tipo de história. Sim, com certeza. Verdade. A gente tava discutindo antes de começar a gravação da Mulher Maravilha. Não sei se... Mulher Maravilha? A Galhofa também. Ó, ela tem super força, ela voa e ela tem um laço mágico da verdade. Ela voa? Ela não tem um jato invisível? Depende da época, tem... mas ela voa. Caraca, ela voa. Toda a referência da DC, do Azaghal... É, tá vendo Barbera. Ela voa, amigos, cara. Olha só, a Mulher Maravilha, ela até voa, porque ela aparece voando na entrada lá naquela, né? Todo mundo voa. Até o Batman voa. Você nunca... É. Mas ela tem super força, tem aqueles braceletes pra... Desviar balas. Desviar bala, ricochetear a bala. Braceletes indestrutíveis. Isso. É, ela tem o laço da verdade, ela tem um jato invisível, ela tem um amigo gay. Amigo gay. Amigo gay. Você já viu aquela piadinha que eles fizeram? Super-Homem, Mulher Maravilha e quem? Sei lá, Lanterna Verde, sentados no ar e falam pro Aquaman: vem, Aquaman, suba no avião! Aí o Aquaman pula e... Ah! Não tinha avião nenhum. A gente tava no jato invisível. É, exato. Mas ela é uma deusa, semideusa amazona, não é isso? Não, então, antes de explicar a Mulher Maravilha, tem que explicar como é que ela foi criada primeiro. Porque, na verdade, ela foi esculpida em barro pela mãe dela e dada vida pelos deuses. Certo. E isso lá em Temsira, né? Isso. Em qual das versões isso? Na original, na versão... Ah, não. Na... É, ela vem de um lugar místico, sei lá, Arte dos Deuses e tal, Temsira. É, mitologia grega. É, isso. Cada um dos deuses deu um poder, né, uma coisa assim. E aí, qual é a ciência dessa porra? Não, os poderes são mágicos, não tem jeito, mas o laço da verdade... Ah, vamos falar do laço. É, o avião invisível é possível. O avião invisível é plausível, eu diria. Stealth lá. Não é stealth, mas o avião não é invisível, cara. É tipo que o Heli Carrier lá ninguém, da cara, Shield. Ninguém nunca explicou como a Mulher Maravilha vê os controles do avião invisível, caralho. Como ela pilota aquela merda? Ele não é invisível por dentro. Ah, tá bom. É tipo o Heli Carrier dos Vingadores. Gente, um avião invisível, ele existe hoje. Não, mas não é invisível, é o radar. Não, então, é o suficiente. Porque, olha só, o avião dela é invisível, mas ela tá aparecendo sentada dentro, então... A olho vivo, foda-se. É uma mulher voando sentada. O que dá pra você fazer com o avião invisível é mais ou menos como fizeram a invisibilidade a radar daquele... É... Ele tem uma pintura que... Os ângulos da aeronave, né? E a pintura fazem... E a pintura, a radiação do radar, ela passa pelo avião, ela desvia do avião, digamos. Isso. Assim, ele tem que, na verdade, traçar uma rota específica. Uhum. Ele não pode voar de frente pro radar. Ou pelo menos os modelos mais antigos, né? Ele tem uma rota... Mas, assim, a ação do radar é reduzida por causa dos ângulos da nave e do tipo de pintura. É, exato. Mas ele ainda... O radar vê, mas ele não vê que é um avião. Ele vê um negócio... Vê perfeitamente. Ele pensa que é uma baleia. Ou um vaso de petúnia, né? Não, o que eu sei é que ele vê, mas ele não, não considera algo. Porque é ridículo, tipo... O radar, ele não pode detectar tudo, porque senão ia ser uma loucura de pontos cada pássaro no céu que ele visse. Uhum. Entendeu? Então ele tá... Eu não entendo de radar, nada de radar, mas eu tô sugerindo. A seção de choque dele é radar, que é mais ou menos a área que você estima que o objeto tem, baseado na radiação que ele reflete pra você. A seção de choque dele é radar é muito baixa, então parece que ele é uma coisa muito menor do que ele é de verdade. É, exato. Voando a velocidade do som. É. Tem um pássaro. Meu Deus, esses patos indo pro sul estão rápido demais. Existem metamateriais que, quando a luz atinge eles refratam de tal forma que o objeto, não é que ele é invisível, mas ele também tem essa mesma propriedade de ter baixa seção de choque na região da luz visível. Então, você poderia fazer um avião, por exemplo, com essa capa desse metamaterial em volta, ele seria invisível em algum sentido, só que ele não poderia ser navegado visualmente, ele teria que ser navegado por aparelhos, o que não parece ser muito problema. Porque quando você é invisível, você tem aquele problema. Sempre que você é invisível, você também é cego. É, mas como é que você tá querendo dizer que existe um material que a gente pode se tornar tipo um cloaking device? Isso, existem alguns materiais que ele meio que faz com que a luz, ela como passasse em torno dele, dentro dele, assim, sem ser muito modificado. Pô, por que ele não tá fazendo drone assim, então? Ah, não, é, claro. Isso aí é o seguinte. Você já viu algum, né? No 24 horas aí, o drone era invisível, maluco. É mesmo? É. Eu lembro o modo stealth lá, sumiu. Sumiram do radar. Quando eu digo que existem materiais, eu quero dizer, existe um negócio de 1 mm² num laboratório lá não sei aonde, que o cara conseguiu fazer gastando 5 bilhões de dólares tá. Um quadradinho de 1 mm². Entendi. Tipo, no GURPS Cyberpunk, tinha lá uma capa de invisibilidade, uma roupa de invisibilidade que refletia o lado oposto. E aí tem a história do FBI que foi lá aprender a parada, porque... A gente já desmentiu essa história. Desmentiu? Já desmentiu essa história. Eu continuo acreditando. Ah, falando nessa coisa de invisibilidade, como funcionaria, por exemplo, o Harry Carrier dos Vingadores, lá da Shield? Boa. Que projeta aquela parte de baixo. Não, primeiro, como é que você levanta um porta-aviões daquele tamanho? Cara, sério, o Tony Stark tá com um contrato bilionário com a Shield, porque ele fez um arc reactor gigante ali dentro, né, cara? Começa pela... Vento iônico? Dá, né? Dá tudo, então é só tem uma fonte absurda de energia ali dentro que eles podiam iluminar. Mas, cara, se você faz um vento iônico num porta-aviões que sobrevoa uma cidade, ia ser um vendaval. As pessoas iam estar coladas no chão. Estrago, cara. Soltar raio pra todo lado. Na verdade, a tecnologia faz a Terra abaixar enquanto o porta-aviões... aí é tecnologia russa. Caraca, esses caras ficam invisíveis, fazem a luz dar a volta na nave, ninguém vê. Aí chega o cara, liga uma termovisão, vê um pô, negócio vermelho gigante no céu. Não, cara, nem precisa. É só olhar pra fora e ver as árvores caindo com o ventaval pra lá de fora. Um monte de pomba batendo no céu, né, caindo. Aliás, você quer se proteger, você só solta balão, né, de hélio. Por quê? Você, ah, meu Deus, como a gente vai detectar o super avião da Shield? Solta balão. Onde tiver, quicando. Quicando no ar. Dum, dum, dum. In a A gente chegou a falar da respiração do Aquaman no episódio passado. Vamos lá, Aquaman. Vamos. Coitado do Aquaman, o cara mais coitado do Aquaman mesmo, porque além de zoarem a vida inteira o cara, agora vão zoar no cinema. Cara, mas tipo, eles relançaram ele nessa nova leva de quadrinhos que teve, nessa nova reformulação da DC. As histórias dele estão muito boas. E o legal é que eles... estão zoando ele. Sim, não. Eles estão fazendo... estão incorporando essas piadas, só que ele tá como um personagem foda, né? Eles estão mostrando mais o potencial do personagem. As histórias estão boas. Que aquela época que ele tava sem mão, com barba, ele tava maneiro, né? Ou não? Sim. Que é a época que ele foi usado nos desenhos. No desenho da Liga, que também foi bem maneiro. Eu achava maneiro o Aquaman, assim. Achei... Eu não sei por que eles abandonaram. Achei maneiro. Com barba? Barba e gancho na mão. Também gostei. Pô, ficou badass. Aquela cara de marinheiro, né? Eu lembro que teve um episódio do Super Amigos que é... eu não sei o que fizeram. Que levaram o Aquaman, fizeram ele regredir pro ancestral dele. É. E, cara... Girino? Não, ele virou... Girino? Eu não sei, eu não sei, era muito zoado. Ele virou uma baleia orca, cara. Quê? Nossa. Como é? Caramba. Deus do céu. É muita sacanagem. Mas e aí, Aquaman? Carlos, quais são os poderes do Aquaman, for real? Super força. Uh-huh. Todo tem super força, isso não é poder mais. Quando todos são super fortes, ninguém mais é super. Ele é um híbrido, né? Ele é um híbrido humano Atlante, né? Uma raça submarina. Ah, ele não é 100% Atlante? Não. Ele tem tipo híbrido. Uma mãe humana, é isso? O namoro é 100% pai Atlante? É humano. O pai é humano. O pai é humano. O pai comeu a sereia, é isso? Basicamente. Beleza, então ele é tipo o Spock, que é meio... é, exato. Uma mistura, certo? É, ele tem a telepatia, ele consegue... pros peixes, só pros peixes. É, com seres vivos, na verdade, eu acho que quase todos os seres vivos ele consegue se comunicar. Todos? Todos. Então ele podia voar. Por quê? Ela fala, águia, me leve. Águia, me leve? É. Você tá achando que aquele vídeo que a águia pega o bebê de verdade? Mas aí já vira o Gandalf, pô. Não. Ah, ele podia falar, gaivota, me leva, sei lá. Que gaivota, cara? Que bicho que leva um ser humano de 90 quilos? Porra, bota aí 5, 6 gaivotas, cara. Que ridículo. Mas quantas andorinhas precisa pra carregar o coco? Aí faz um trenó. Depende, elas são africanas ou europeias? Bota pelicano. Tá bom, caraca. Então, isso não vai ficar ridículo, não. Ah, porque um avião invisível, com duas pessoas sentadas voando, é ótimo. Tá, mas peraí, ele tem telepatia. Ele tem uma telepatia principal com seres aquáticos e limitada com outros seres, mas ele tem essa... a telepatia dele é abrangente, não é só com seres aquáticos, é mais certo. Forte com seres aquáticos. Okay. Tem a super força, tem resistência a clima. Consegue respirar debaixo d'água. Consegue respirar debaixo d'água, ele tem um sentido de sonar. E só? Nada em super velocidade. O que, que é super velocidade pra você? Tipo um golfinho? Então, mas na Terra ele vira um merda, é isso? Não. Ele continua tendo a super força, continua sendo ágil pra caralho. Mas ele resseca? Sim. Tipo Bob Esponja fora d'água? Ele precisa ir pra água de vez em quando? Ele tem um tempo que ele consegue suportar fora sem ter contato com água. Ele é tipo uma baleia. E por isso que ele é uma orca. Se ele for viajar de trem, ele tem que ficar indo no banheiro de tempo em tempo pra pôr o pé na água. que ele faz quando ele vai lá pra estação espacial da Liga da Justiça? Tomar banho pra caralho. Tem uma banheirinha pra ele lá, né? Jacuzzi. Ele viaja naqueles tanques de golfinho, sabe? Aquela cama de cordinha. É, mas não é uma coisa que, tipo, se ele ficar meia hora, não. Tipo, se ele passar um dia, tipo, dois dias. Que tem nada, até uma né? história que ele fica, tipo, prendem ele no deserto. Levam ele lá, sei lá, pro Saara, pro meio de um deserto e abandonam ele lá. Uhum. E aí, morre? Não, ele consegue... eu não lembro como é que ele escapa. Ele acha um oásis. É, é possível. Pô, um tiro na cabeça nunca ninguém dá, né? Vamos jogar o Aquaman no deserto. Tem uma história que saiu há pouco tempo, que foi exatamente antes da reformulação, que a Flashpoint teve até uma animação da DC agora, que ele é, porra, mostra ele como um badass foda. Não é, cara. Como ele vai ser um badass? Ele é um merda. Ele é um rei. É ele controlando os exércitos de Atlante invadindo a Terra e destruindo a porra toda. Ok. Aí é outra coisa, outro poder. Ser é líder. O poder dele é invocar o Cthulhu, né? Cthulhu? Cada um fala de um jeito. Caraca, essa foi a pronúncia mais maluca que eu já ouvi. Pra Cthulhu. Esse é o... assim, um poder foda dele é comandar piranhas voadoras assassinas. Sim. ou fazer o Sharknado. E pode fazer um Sharknado. Não, mas ele não tem poder do... Ele não tem poder da... Ah, mas aí ele junta com aquele outro maluco lá do Dorovão. Não, mas é só Tornado. Então ele... Tornado. Aí é uma dupla foda. Muito melhor ficando com a Mulher Maravilha. Caraca, os caras podiam fazer um Sharknado, cara. Caraca, ia detonar aquela irmandade dos vilões lá. Ele respira embaixo d'água, não respira? Respira. Tem um probleminha aí. Se ele respira que nem os peixes, por guelra, ele vai ter um problema pra tirar oxigênio da água. Por quê? Porque a água, ela tem bem menos oxigênio do que o ar. Certo. Então o que acontece? Um peixe, pra respirar, ele precisa passar muito mais água pela guelra dele do que parece. E isso peixe, que não precisa manter a temperatura dele quente, não tem a demanda de oxigênio que o mamífero tem. Qualquer peixe que é mais ativo, tipo o atum ou o tubarão, pra conseguir oxigênio, eles têm que nadar o tempo inteiro de boca aberta, com a guelra aberta e a água passando por lá. Quer dizer que o Aquaman ia ser tipo um Jeca. Que os caras que ficam de boca aberta o tempo todo. Cara de bobo. Ele ia ter que nadar de boca aberta o tempo todo. Não, mas ele deve ter o pulmão, como ele é humano e tal, ele, né, respira normalmente o oxigênio do ar e vai pra água, ele muda o... Dá um switch, sabe? Ele tem guelras atrás das orelhas. Mas o que o Atila tá falando é que ele precisa de uma quantidade grande de oxigênio. Uhum. E a água tem muito menos. Que a guelra, então ele tinha que ficar... Precisa ter muita água passando pela guelra dele. Ou ele fica golfinhando, ou ele fica golfinhando, saindo da água toda hora pra respirar. Ou dentro da água ele tem que ficar nadando o tempo todo de boca aberta. Será que ele faz que nem baleia, que prende a respiração por um tempão? Tipo, já não, ele não, porque diz que ele respira debaixo d'água. Esse é o poder dele. Mas, por exemplo, tem uma pergunta. Você viu aquele filme Segredo do Abismo? Que eles inventaram lá um sistema de respiração submarina. O líquido amniótico lá. Isso existe na verdade, né? Acho que existe, né? Existe. Tem um líquido que comporta oxigênio que você consegue colocar ele dentro do pulmão e respirar. Cara, você só vai morrer depois. Depois? Você só vai morrer depois? Você tem que voltar pro seco, porque não tem como tirar ele do pulmão. Ué, não tem? Não. Sim. Aqueles ratos do filme, eles realmente respiravam embaixo d'água, mas assim que tiraram ele de lá de dentro, eles morreram. Peraí, mas eu vi uma reportagem, sei lá, do Fantástico, que foi assim, que mostrava um maluco entrando numa piscina dessa e nadando e respirando. Eles não mostraram depois, né? Caralho, o cara era voluntário. Pô, não dá pra fazer uma pulsão no pulmão do cara? O cara pode vomitar a parada? Então, mas o problema é tirar tudo do pulmão, mas é o líquido realmente segurando oxigênio dentro dele funciona bem. É, não funcionaria, por exemplo, se o Aquaman tivesse essa capacidade de absorver a água, botar ela no pulmão e tirar do oxigênio dali. Ele tem, mas ele precisa de muita água, é isso que o Atila tá falando. É, ele precisa de muita água pra conseguir o oxigênio que ele precisa pra manter o corpo dele. É, não, porque o sistema de guelras, ele não passariam pelo pulmão, ou passariam? Como é que funcionaria? Porque se as guelras não, tipo, entrariam pela boca, ele absorveria o oxigênio e sairia a água pela guelra. É, já entra pela boca e já sai por trás da orelha, no caso dele. E se não sair por trás da orelha? Se sair, né? Não, ele podia ter uma propulsão a jato ali, cara. Se a entrada é maior que a saída, você tem o aumento de pressão e aí a super velocidade dele. Isso explica muita coisa, porque eu ouvi falar que, eu tava vendo aqui, que o Aquaman nada a velocidades de 10 mil quilômetros por hora debaixo d'água. Caralho! Então aí, ó, explica mesmo. Caraca, meu irmão. 10 mil quilômetros, não é possível. Caraca, o cara desloca a mandíbula pra entrar água, mano. Pra chegar nessa velocidade, cara. E é uma hemorroida fortíssima. Não é possível, cara. É como se o cara estivesse em órbita, praticamente, cara. É impossível isso. Então é que o cara nada mais rápido dentro d'água, com mais resistência do que no ar, cara. Isso, então você imagina que no ar, que é muito menos densa, a velocidade do som é 1.500 km por hora, 1.400. Porra! E já forma aquele puta sonic boom que destrói janela, tudo, quando o avião tá passando em cima das casas. A água que é muito mais densa, o cara tá andando 10 vezes mais rápido. Então ele forma um tsunami andando embaixo d'água ali. É, e mata toda a vida marinha. Imagina o quão ceboso ele deve ser. Porque o peixe, pra poder nadar mais fácil e ter menos atrito com a água, ele fica produzindo cera. Por isso que ele é tão escorregadio. Ah. Bicho espinhoso pra caralho. Um monte de espinha. Ele solta muco em todas as guerras nas escamas dele. Imagina o Aquaman, o que ele não solta de muco pra poder nadar nessa velocidade. Que nojo, cara. Isso aí podia ser um poder, hein, cara, em algum escorregadinho, né? Imagina, ele sai da água, assim, o vilão vai pegar ele jup, e fica da água. Um jato de muco na cara. Vem aquele Salomão Grande, né? Vai pegar ele, abraçar ele, escorrega pra cima, cai no chão e fica plac, plac, plac. mística, que muda de forma. A mística é bom. Ela muda de forma completamente, até a roupa. O que eu acho caído. Eu acho que ela devia ter... Não só a roupa, e a massa. Ela devia mudar, ela devia ter que brigar pela roupa. É, porque você, porra, assim, ok, você... Eu não sei. É muita mamata, né? Cara? É muita mamata, a roupa exato. Também, cara. Tem que ter alguma dificuldade, né? Porque fica imaginando o que ela precisa pra realmente fazer a forma da pessoa e da roupa, né? Ela olha pra pessoa... Aí, por exemplo, se ela vai se transformar... No Azaghal. E aí o Azaghal tá com a camisa da Nestor. Ela vai copiar exatamente a estampa igualzinha da camisa. Ela faz tudo. Então, mas porra, então ela tem um poder de memória absurda, memória fotográfica absurda. Não só isso, ela copia a retina das pessoas. Verdade, caraca. Cara, como ela consegue? É muito mamada. É que ela tem definição retina da cópia, né? É, exatamente. Ela tem uma visão, ela tem um poder de enxergar o DNA da pessoa. É, nível... molecular, que cara. Que a cópia dela é nível de DNA, maluco. É um poder muito sinistro, cara. Ela não simplesmente faz uma forma, não é uma massa que modela e fica igual, né? Ela copia, puta, retina, maluco. É mímica exatamente igual, é tipo... Mas, e eu não sei nem se ela precisa tocar na pessoa agora, eu nem tô lembrando disso. Ela nem precisa tocar na pessoa, não precisa nem ter contato com a pessoa. Não. Ela pode ter visto só a foto da pessoa e pode copiar. Exatamente. Mas eu sei como pegar ela, assim, como detectar ela. Olha aí, Atio. You wish. Qualquer versão. Eu sei como detectar ela, é só você medir o peso da pessoa. Como assim? Vai chegar aquele general de 2 metros de altura, é gigante, e aí você pesa ele pesa 65 quilos. Ah, que é o peso, ela não tem como aumentar a massa. É isso. Mas então a mística, quando ela vira um cara grande assim, ou uma pessoa grande, ela... Ela tem algum tecido que muda a densidade esponjoso, dentro dela. Tecido esponjoso? Começar com os ossos dela devem ser todos... Eles têm que todos se readaptar da maneira que ela quer, né? Sim, porque não adianta mudar só a forma da cara se você não mudar a estrutura óssea, né? O que eu achava, tipo assim, que eu não consigo ver. Eu sei que é um filme galhofa, aquele filme Face Off, A Outra Face. Ah. Sim. É. Tipo assim, é um filme que eu... filme do Nicolas Cage, né? Então você já sabe. Mas tipo assim, se você queria um filme que você troca o vilão pelo herói, você quer trocar a mente dele, troca a mente do cara, inventa qualquer merda de ficção científica que troca a mente de corpo... E não troca só a pele do rosto, cara. Porque você tem a estrutura óssea do cara. Não Mas você muda. Pode fazer a estrutura óssea de silicone, jovem. Ah, né? Não dá, cara. Claro que dá. O cara é diferente pra tudo. Cara, você imagina você fazer uma... Muito triste ter você, cara. Transferir. Cara, Missão Impossível fazer a mesma coisa. Missão Impossível, os caras fazem máscara. Mas aí eu acredito mais na máscara super high-tech do Missão Caraca, Impossível. Por que que um médico cirurgião não pode? Você vê aí nego maluco fazendo cirurgia plástica pra ficar parecendo com o Justin Bieber, cara. Então, cara, mas o cara faz a cirurgia e ele fica 6 meses com a cara inchada. O cara fez a cirurgia e meia hora depois tá todo mundo correndo em tiroteio. É, mas aí você tem que ter uma mínima de suspensão de descrença. Mas não dá, o meu mínimo não chega nesse. Ah, você... Eu acredito. Cara, eles tinham lá um healer do lado que ficava curando eles e imediatamente ele voltava ativo. Eu tava falando, bom, isso foi um adendo porque eu tava falando de negócio de estrutura óssea, né? Que a mística realmente teria que mudar a estrutura óssea para parecer-se com... Mas é possível. Pessoas. Biologicamente falando, você pode. Assim, você não pode, mas a estrutura óssea... Instantaneamente. Não, mas assim, como poder, a estrutura óssea poderia mudar. Então a mística tem o mesmo poder do Senhor Fantástico. Ela tem o corpo elástico. Só que ela aprendeu a fazer de um jeito maneiro o poder. Controle fino, absurdo. Exato. E ela não vai passar pelo problema de pressão baixa dele. Então ela nunca poderia tomar uma agarrada do Wolverine e ficar ferida. Ele vai dar uma parada e bum, ela é toda elástica. Então, não, é tipo, o Wolverine consegue cortar borracha. Seria foda matar ela, né? Porque... Teoricamente ela pode mudar o órgão de lugar, né? É. Caraca, é verdade. Então, é isso aí. Tanto que ela não matou ele. Tanto que ele enfia a garra nela e ela não morre. No primeiro filme dos X-Men tem isso. É, aquele filme não vale. Não, aquele filme é legal. Não, mas olha só, beleza, ela tem o poder do homem elástico, que a gente tá aqui nos complicando em fazer o poder do homem elástico. É porque no filme, assim, nos quadrinhos e nos desenhos, eles não explica, ela muda de forma, né? No desenho ela parece mais elástica e borrachuda do que no filme, porque no filme eles fazem como se uma escama estivesse trocando de, né, estivesse virando. Cara, mas nada explica ela conseguir fazer a pele dela virar tecido. Eu sei, nada explica. Nada explica ela, o cabelo dela virar um chapéu. Um chapéu que ela consegue tirar da cabeça. Acontece isso? Uai. Um pode óculos. Crer. Aí ela tira. A sobrancelha dela dá. Vira um óculos. E ela tira. Isso não dá. Tinha que ser no mínimo grudado, né? O gogó vira uma gravata. É muito escroto, né? É, tinha que ficar tudo grudado na cara, né? Exato. O óculos grudado, ela... É tipo uma peça feita com impressora 3D, é, né? Me dê seu chapéu? Não, estou bem assim. Esse é outro teste pra ver se é místico ou não, né? Exatamente. Você tira o chapéu e vê se ela grita. Aí, de repente, você vê outra pessoa sem sobrancelha, né? O que mais me incomoda, na verdade, é ela mudar de forma assim instantaneamente, saca? Tipo, ela, é. Ela leva segundos pra alterar totalmente a estrutura óssea e muscular do corpo dela. E... É porque aí existem criaturas que mudam de forma, né? A borboleta, por exemplo, muda de forma. Em algumas semanas. O polvo consegue mudar de forma rapidinho e bem pra caramba, só que ele não tem osso, né? Quem? O polvo. Ah. É, polvo é absurdo. Né? Pode crer, pode crer. Então a mística tinha que ser mais malemolente. Mas o polvo muda de forma? Cara, ele consegue mudar a textura da pele dele, mas assim, é absurdamente. Ele consegue sair de uma textura lisa pra uma textura enrugada, com meio que pedra, imitando o coral onde ele tá grudado. Olha um aí. Em um segundo, assim. Pode crer, ele consegue passar em frestas. Ele consegue entrar em garrafas pequenas e sair, tipo. Eu vou mandar pra vocês um vídeo e vocês vão ficar de queixo caído, peraí. Caraca! Caralho! Então, é possível, minimamente, cara, isso valida bastante. Natureza. Caraca, cara, tô impressionado com essa porra. Olha, existe na natureza. É, cara. De alguma forma que... tem como ser replicado. É, mas aí a gente tá falando dela, sabe, grudada numa parede e ficar com a textura da parede. Disfarçada, né, de pedra. É. Aí não seria mística, seria o homem camaleão. Não, mas se o polvo consegue mudar tão drasticamente as cores e a textura, ela poderia mudar a cor de pele, deixar a pele mais rugosa, mais... Sim. Então ela conseguiria assumir mais feições de outras pessoas, cara. Isso valida... Esse polvo aí maluco valida... Depois dessa eu compro até a retina, né? Porra, cara! O Venom, que é o simbionte alienígena. O Venom é um cara difícil, né? Por quê? Não, porque eu nem lembro direito. Ele surgiu da onde mesmo, Carlos? É, começou a fazer vídeo de Minecraft. Nossa senhora. Muito ruim. Muito ruim. Não tem como não fazer a piada. Bom, vai pra... A parada do simbionte surgiu no Guerras Secretas. Ele foi tipo uma máquina de fazer, tipo, que o Peter Parker usa quando tá lá num planeta alienígena. Era uma saga que envolvia vários heróis da Marvel, todos juntos. Vilões e heróis da Marvel. E aí ele é tipo, o uniforme dele rasgou. Aí, ó, tem uma maquininha aqui, deve fazer uniformes. Aí ele aperta lá o botão, sai uma bolinha preta. É, vamos usar uma máquina alienígena que a gente não sabe nada sobre ela. É exatamente isso. E essa bolinha preta se molda no corpo dele. Ele passava a controlar aquela bolinha preta. Tipo, a roupa tomava a forma que ele queria, diminuía, e era preta. Isso. Aí depois já acaba a saga, e aí quando na revista do Homem-Aranha ele volta pra Terra e ele tá com o uniforme preto. Ele tava com essa bolinha aí, que era o simbionte. E aí começa todo aquele arco dele começar Não fica emo, mas começa um conflito, porque o simbionte tinha uma mente, né? Essas coisas e tal. E até termina com a história que meio que reproduziram no terceiro filme do Homem-Aranha, que ele vai no sino, que ele descobre que o... simbionte, a fraqueza dele é o som. É, aqueles sons altos e tal, frequência alta de som. E aí ele consegue tirar o simbionte lá e cai no Ed Brock, que tava lá rezando. Tarará. E aí o Ed Brock se torna o Venom. Se torna o Venom, porque... Exatamente. O Ed Brock odiava o Peter Parker e o simbionte odiava o Homem-Aranha por ter rejeitado ele. Então, essa que é a história do Venom. Mas e a parada do simbionte, o que que ela dava? Na verdade, o simbionte dava ao Peter Parker mais força, ele ficava mais forte quando tava com a roupa do simbionte, quando usava o simbionte. E só que isso deixava ele com instintos um pouco mais, tipo, maligno. Ele não se importava tanto, ele, tipo, perdia um freio ético, vamos dizer assim. Ele ficava mais propenso a fazer qualquer coisa. Sim. Tem precedente pra simbionte que altera o hospedeiro forte, assim. Olha aí, muito bom. Tem o verme chamado Paragórdio, que ele precisa pôr os ovos dele dentro da água. Parte do ciclo de vida dele é dentro da água, ele passa por outros bichos lá. Mas no meio do caminho ele vai parar dentro de um grilo. Então ele consegue alterar o cérebro do grilo pra fazer o grilo pular na água e se matar. E ele sai de lá de dentro. Caraca. Não tem aquele negócio do gato e do rato? Como é que é o esquema? Tem a toxoplasma que consegue deixar, fazer o rato perder o medo do gato. Então, deixar o homem, o simbionte deixar o Homem-Aranha sem fazer, transformar o Homem-Aranha num demolidor, né? Deixar ele cego e fazer dele um homem sem medo, o toxoplasma faz isso. Mas isso acontece com seres humanos, assim, pelo menos de parasitas modificarem o comportamento humano, essas coisas. Eu vi nesses programas do Discovery Channel, tá, uma mulher que chegou fudida, tipo com um demônio no corpo. E aí a família achava que ela tava possuída pelo diabo. Era a família hispânica e tal, e a galera tem muito contato com isso e não sei o quê. Olha, minha mulher tá possuída e tal, não sei o quê. Aí ela mudava o comportamento do nada, sabe? Gritava, não sei o quê, essas coisas. É. E aí o cara, beleza, vamos fazer uma tomografia. Aí quando ele fez a tomografia, ele viu um monte de risquinhos calcificados no cérebro dela. Aí ele perguntou, você comeu carne de porco algum dia, sei lá, uma semana antes ela tinha comido uma carne de porco que tava meio esquisita. Essa carne de porco tava cheia de parasitas, os parasitas foram pro cérebro dela, o cérebro combateu os parasitas, matou os parasitas e começou a calcificar o tecido em volta dos parasitas mortos. E isso embirutou a cabeça da pobre garota, entendeu? Então, assim, depois os caras fizeram um tratamento e aí ela melhorou, entendeu? Mas era isso. Aí tem um detalhe só que muda, que ela provavelmente não pegou isso da carne do porco, ela provavelmente pegou isso da salada que ela comeu junto com a carne do porco. Ah, o cara falou de carne de porco, mas que tem uma, tem um tipo de parasita em carne de porco que rola essas porras de ir pro cérebro. Então, o que tem na carne do porco é o cisticerco, mas se a gente pega ele da carne, a gente desenvolve a solitária no intestino. Uhum. Pra você ter o negócio no cérebro, você tem que comer o ovo da solitária, que vai estar no cocô. Então ela provavelmente comeu comida contaminada com fezes. Ah, lelê. Maravilha. É. E aí, cara, se o pessoal aduba salada no ambiente com água que não é tratada, é super fácil disso acontecer. Mas você não pode lavar o alface com aquele negocinho de cloro? Resolve na hora. Então, gente. O que tá acontecendo? Eu já dei aula pra aluno que levou a radiografia pra mim, e o cara tinha 5, 6 cisticercos calcificados no cérebro. Sério? Caralho, o cara, o teu aluno? Sério? Sério, eu falei isso na aula, o cara falou, ele tinha problema no ouvido e ele não enxergava bem de um olho por causa disso. Caraca, mas ele não tinha diferença de comportamento, essas coisas? E vai de onde onde rola a calcificação se forma no cérebro, né? Caraca, zoa a pessoa toda, cara, o negócio. Tem aquele caso de um cara que o cara era tipo pastor lá nos Estados Unidos, o cara era tipo exemplo da comunidade, o cara super fazia caridade, não sei o quê, e era considerado um homem exemplar, assim. E aí o cara teve um tumor no cérebro e o cara ficou malucão, começou a trair a mulher dele, saía com prostituta, começou a usar droga. Ah, que conveniente. Não sei o quê. Cara, foram lá, tiraram o tumor e o cara, tipo, voltou a ser ele mesmo, sabe? Então, assim, controlar quimicamente o comportamento de um humano não parece ser... O tumor dele era cachaça. Cachaça tumor. Tinha um episódio de Além da Imaginação, uma coisa assim. Não era Além da Imaginação, era um filme com vários causos, assim. Não lembro o nome. E um dos episódios era justamente o cara que era alcoólatra. E a família já não sabia mais o que fazer pro cara parar de beber. E aí vai numa clínica que promete curar o cara de qualquer jeito. Contos da Cripta. Isso, acho que é isso. E aí eles dão um remédio, o cara toma um remédio. E aí, ahá, legal, que bom, agora você vai ficar curado. Aí o cara fala, vai, porque esse remédio que você tomou é um parasita que se alimenta de álcool. Se você beber, ele vai te matar. Caraca! Era um ponto, era maneiríssimo. Porra! E o cara, tá bom, vai tomar no cu e bebe lá uma cachaça, birita, sei lá o que ele bebe. E começa a sentir dor foda. E aí ele volta no cara, caralho, eu tô fudido. O cara tira a radiografia, ó, o bicho já tá crescendo, para de beber. Bem maneiro esse ponto, cara. Bem maneiro. Mas tem remédio pra tratar alcoólatra que funciona meio que assim, cara. Porque pra gente metabolizar o álcool, a gente precisa de uma enzima. Eu vou procurar o nome aqui, mas acho que é aldeído desidrogenase. E se você inibe ela, você acumula esse aldeído no corpo e isso faz o mal do cacete. Então, se você dá um remédio pra pessoa que inibe essa enzima, quando ela bebe, ela passa mal de só vomitar e ficar zoadaça. Tem tratamento pra alcoólatra que usa isso. Você ferra a pessoa pra ela passar mal. Tá, agora vamos para os outros poderes. É, ser uma gosma preta que envolve o seu corpo e te dá superpoderes. É. mas antes disso, só fazer uma pergunta do Venom. Ele, tipo, era uma máquina de criar Venoms? O que que era? O bicho tava perdido lá? Então, era uma máquina. Ele tava preso numa máquina. É que a máquina não era uma prisão? A máquina era uma prisão. É, um escritor pensou numa coisa, o outro pensou na outra. É, entendeu? Exato. É. Porque eles queriam botar um uniforme maneiro no Peter Parker. Exato. É. Aí depois o cara inventou outra merda nisso. Exato. A ideia do Venom surgiu muito depois. Quando ele foi criado, quando saiu essa gosma preta, quando ele vestiu o uniforme, a ideia do Venom não existia. Foi, tipo, foi isso, bem depois, quando acho que o Todd McFarlane, isso, tipo, nos anos 90, tipo, 5 anos depois, sei lá, 3, 4 anos depois, um bom tempo depois, que se criou o Venom, a ideia do Venom. Sim, sim, sim. Tanto que até no desenho clássico aí do Homem-Aranha dos anos 90, eles mudaram fizeram um meteoro. Era um bagulho que vinha do espaço. Né, ele vinha do espaço... Na nave do Jameson. Na nave do filho do J.J. Jameson, exatamente. E aí no filme fizeram logo o meteoro, entendeu? Pra não imaginar, ter a saga do Beyonder lá no... Ter Guerra Secreta. E a parada do Venom, de ter o poder do Venom ter o poder do Homem-Aranha, eles explicam porque quando o simbionte estava no Homem-Aranha, ele conseguiu mimetizar, ou copiar, ou adquirir os mesmos poderes do Homem-Aranha. Porque, pelo que eu lembro, porque ele foi o primeiro host do simbionte, não era isso? Sim, o Homem-Aranha foi o primeiro. Esses passos são muito zoados, cara. O Venom era só uma roupa maneira do Homem-Aranha. Não, o mais foda nessas histórias é, tipo, quando o Venom surge, é o primeiro confronto deles, cara, o Venom é imbatível, porque o Homem-Aranha não detecta ele, porque ele usava o simbionte, então o sensor de aranha dele não sabia, não detectava ele. Detecta, Tinha várias paradas assim, tipo, o Venom era um cara dificílimo do Homem-Aranha vencer. Nas histórias seguintes, ele derrotava ele, assim, com as mãos nas costas. Aí eles inventaram carnificina. pra escrutizar mais. Mas tem isso, né, cara? Uma coisa que me deixa... A única coisa que me deixa chateado com o quadrinho é quando, numa história, o Hulk tá dando um tapão que rompe o universo e na história seguinte ele tá suando com um tiranossauro. Pois é. É porque ele tava com mais raiva do universo do que do tiranossauro. Filme chegando aí, é um dos Vingadores, e ele fica pequeno e fica gigante. É, porque acabaram todos os heróis maneiros da Marvel mesmo, né? Eles estão fazendo filme com Guaxinim, cara, que parece ser muito bom, inclusive. E o Guardiões da Galáxia. Guardiões das Galáxias. Parece que vai ser foda. Mas então, o Homem-Formiga, ele muda a densidade. O Homem-Formiga é um cientista, o Dr. Hank Pym. Pym. Né? Ele desenvolveu uma tecnologia que faz isso. É tipo o Eletro, da DC. Os dois desenvolveram uma tecnologia que um encolhia e o outro encolhe a um certo tamanho e aumenta. Sim, só funciona com ele. Não, funciona com quem estiver usando a tecnologia. Ah, tá. Funciona mas com ninguém qualquer nunca um. Usa, só ele. É porque ele criou e ele não distribuiu. Esse é o problema do herói. É que nem a armadura também de ferro. Exato. Qualquer um pode vestir. Ah, mas... já tem um monte de gente usando aí a armadura. Os heróis não são open source. Não? Sim. Mas na DC não tinha um cara desse também? É o Electro. Que fica pequenininho. Não, Electro? Electron. Ah, Electron. Que ele fica pequenininho. Só que ele, o poder dele, ele não cresce. Ele fica, tipo, do tamanho de um átomo. Isso aí. Que é foda pra caralho. É, ele só diminui ao se ele dá um átomo. Se ele dá um chute bem feito num próton qualquer, ele causa uma fissão nuclear, maluco. E ele pode fazer isso dentro de você. Exatamente. Mas ele nunca ficava do tamanho de um átomo. Ele sempre ficava do tamanho, sei lá, de um tímpano. De um tímpano. Né? É que ele aprendeu com o Chapolin isso aí, né? Ele entrava no ouvido do cara, dava um chute lá no ouvido do cara e o cara caía. No ouvido do cara, naquela bolsa de líquido de equilíbrio lá, e o cara, ai, ai, pum, no chão. Eu ia dizer justamente que é muito fácil diminuir de tamanho. É só você desenvolver pílulas de polegarina. É na Nicolina, não é? Mas esses cientistas estão ótimos mesmo. Na Nicolina, maluco. Na Nicolina. Esses cientistas estão ótimos. Vem com uma solução esfarrapada e ainda errada. Porra. Mas o meu problema com ele é a lei da conservação da massa, cara. Eles sempre batem nisso. Uhum. É que nem o querido encolher as crianças, sabe? Tipo, ah, tem tanto espaço vazio dentro dos átomos que a gente pode encolher, mas continua com o mesmo peso. É, exatamente. E eventualmente ele ia virar um buraco negro, né? Isso, a densidade dele aumenta. Caraca, então você já imagina o cara... É por isso que ele mantém a força dele quando ele tá pequeno, mantém o peso e a força quando ele tá pequeno. Não, mas você imagina um negocinho daquele tamanho andando, ele vai cavando buraco no chão. É, a pressão debaixo da sola do pé dele vai ser gigantesca. A área é minúscula, né? Ah, sim. Ele é praticamente uma agulha... Uma tonelada uma agulha, em cima. Não, não é tonelada. Se ele pula em cima de alguém, pô, ele atravessa a pessoa. Uma agulha que pesa 100 quilos. Caralho, pode crer, cara. Se ele pula em uma pessoa, é 80 quilos num ponto só, mano. É, pá! É a pintura do inferno, cara. É, cara, que bizarro. Compensação, crescer é um poder meio inútil, né? Vai sair voando. É. Não, eu não sei não, olha. O cara encolhe, entra no ouvido do cara, cresce. Não, acabou o problema. Mas aí, o que seria mais resistente? Ele explodiria a pessoa, mas ele também não sofreria. Exato. Bom, a densidade dele é altíssima, né? Porque ele tá pequenininho. Então, é verdade, a densidade dele crescendo vai ser maior. Se ele entrar no ouvido de um cara, o cara vai ter 80 quilos dentro do ouvido. O cara vai cair no chão. Merda, cara. Na hora. Imagina como se o cara tivesse pendurado pelo ouvido em algum gancho. Exatamente. Tipo, o cara tá com um ganchinho no ouvido levantando 80 quilos de peso. Mas se ele fica gigante e luta com um monstro gigante, ele vira um João Bobo, né? Isso. O cara dá um soco, ele põe e volta. Porque ele fica gigante, mas com o mesmo peso, com a mesma massa. Com 80 quilos. Isso. Aí ele vira um idiota, bate um vento. Ah, meu filho. Ataque sorrateiro. Você infla, sai voando, chega bem lá em cima, encolhe pro tamanho de um... E desce que nem um cometa. Porra, isso acabou com o Ineshock, com o Chefe Apache. O Ineshock, caralho, eu achava tão maneiro. Acabou também. Acabou com o Chefe Apache. Mesmo problema. Chefe Apache é um inútil, um João Bobo, um boneco de posto. Ah, ele virou um boneco de isopor, cara. Imagina, ele fica daquele tamanho, ele vem assim e faz tuf. Ah, não, e se o tamanho real dele fosse o grande e ele encolhesse pra conviver com as pessoas? Não, cara, eu não sei. Puta que pariu, ele ia pesar 200 quilos. Ah, ele pesa. Tipo o Wolverine, que pesa tanto por causa do adamantium no corpo. Não, mas peraí, o adamantium, o Ineshock crescia, sei lá, até 15 metros. É Chefe Apache, cara, o nome do cara. Eu vou chamar o cara de Ineshock, dá licença. Que pariu. O Shazam não virou Shazam, o Capitão Marvel não virou Shazam? Exato, vai que ele vira Ineshock. Pode virar Ineshock. Se o Ineshock... Olha, esse, o Carlos levantou um ponto interessante. O Ineshock podia ser gigante e ficava na forma pequena. Mas aí ele na forma pequena, ele ia pesar fácil. Fácil, se ele tem 15 metros de altura, pelo menos 2, 3 toneladas. Caraca, ele ia ser fortíssimo, cara. Não, imagina o chão da Sala da Justiça também, né? Que tinha que ser... Não podia ser porcelanato barato ali, não. Não tem que ser aquele chão de fábrica, né, maluco? Por isso que ele nunca voava no avião invisível da Mulher Maravilha. Não dava. Não dava pra voar só na depois de carga. Ia ser um tal de quebrar cadeira que ia ser foda, né, cara? Então vamos sentar na cadeira lá e o Chefe Apache sentado num bloco de concreto, né? Senta nesse banco de concreto de praça que a gente trouxe pra você. Ele levanta com o formato da bunda no... E o Ra's al Ghul? Ele é imortal. É, porque ele foi pra Fonte da Juventude. Que é o Poço de Lázaro. O nome é Poço de Lázaro. O Ra's al Ghul é só um cara que treinou o Batman, não é isso? Não, que treinou o Batman? Isso é no filme só. Ra's al Ghul é inimigo do Batman, imortal, tararéu, poderosão. O fato é que ele é imortal. Imortalidade. Ele é imortal porque ele tem uma gosma lá bizarra que faz isso, né? Que é o que tá no Poço de Lázaro. Aparentemente os dejetos... de Lázaro que foram ali e se decompuseram, se decomporam ali e ele nada naquilo. Ah, ele jogou os pedaços, ele achou Lázaro e jogou ali. Na verdade, isso eu tô chutando, não sei. Porra, cara! Porra, era uma história boa. Eles chamam de poço, seria bom, exatamente. Era uma história boa. Mas o Poço de Lázaro, ele existe em vários pontos diferentes da Terra. Eles chamam o Poço de Lázaro, provavelmente pela referência bíblica. Sim, sim. Mas não tem nenhuma conexão. Existe um centurião, foi o centurião que deu uma lançada em Jesus quando ele estava crucificado. Ah. E parece que esse cara foi amaldiçoado que ele não iria morrer. Sim. Não, mas ele virou cristão, não virou pra caralho depois? Sim, ele é o cara que carrega, que traz os selos do Apocalipse. Ele seria tipo o portador do selo do Apocalipse. Ele é o último cara a sobreviver ao Apocalipse na Terra. É, esse cara é o último, ia ser o último cara a morrer. Coitado, o cara não... Tipo, de todas as pessoas que sacanearam Jesus, aquele cara, pegaram aquele cara, né, cara? É, ele tava no momento errado, né? O cara tava fazendo o trabalho dele, cara. Ele chutou cachorro morto. Fazia isso todo dia, cara. E era até, se você for pensar bem, era até uma coisa assim de, porra, eu vou te matar logo, que senão você vai passar dias e dias aí até morrer. Não, a lança no seu estômago pra você morrer rápido. Não, mas ele não fez isso pra matar ele. Ele fez pra checar se ele já tinha morrido, não foi? Não, quer dizer, não sei. É, agora eu não sei também. Eu conheço que ele fez isso pra acelerar a morte. É, também pra mim era essa. Gente, vamos não discutir Bíblia, porque a gente não sabe nada. Eu aprendi com uma freira isso, então. É que tem um cara aqui entre nós que é um vagabundo, que o cara quase foi padre e não tá querendo falar. Fala aí, Calçoverini, como é que foi essa porra aí? Sério mesmo? Então, é. Olha aí, que maneiro. Eu quase fui padre, Sério, cara? É verdade. Cara, como foi isso? Peraí, vou contar outro Nerdcast agora. Conta essa história. Pô, esse cara que vocês estão falando, inclusive, muita gente conhece por nome. Muita gente reza pra esse cara diariamente. Quem é o nome dele? É o São Longuinho. Não, você tá de sacanagem. Sério? Não. Sério, São Longuinho. Esse é São Longuinho? São Longuinho. Que ajuda a achar as coisas? É, Longinos. São Longino. As pessoas chamam de São Longuinho. Ele é o portador da lança do destino, que é a lança que furou o lado de Jesus. Na verdade, foi mesmo pra ver se ele tava morto. Aí, freira. Isso não é errado. Mas essa lança que aparece naquele filme do Cornel, né? Do arqueiro. É, essa lança... Aparece no Hellboy, aparece no Constantine. Exatamente, é a lança do destino. Na Idade Média tinha umas 4 ou 5 lanças espalhadas pela Europa que fulano falava, essa aqui é a lança do destino. Não, é essa daqui. Não, é essa daqui. Então. No universo da DC, a lança do destino é o item usado por Hitler pra impedir que os super-heróis participassem da Segunda Guerra. Caraca. Mas o São Longuinho tem mesmo esse negócio que ele não pode morrer? Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, pra falar a verdade, mas também pode ser que tenha e eu nunca tenha ouvido falar, mas... O Mundo Estranho tá dizendo que o São Longuinho foi decapitado, junto com outros mártires cristãos. E agora? Agora não sei de mais nada. Ele virou questão foda depois da parada, não virou? É, no século IV que ele foi canonizado, né? Então foi rápido que as pessoas acreditaram que ele fez a coisa certa. Peraí, como é que a gente chegou nisso? Tá falando de imortalidade. É verdade. Mas o é interessante a gente falar de imortalidade, porque o Atila, ele já falou aqui que existe imortalidade na natureza. Não existe, Atila? Se você não precisa regenerar coisa muito complexa, tipo, a gente tem imortalidade à vontade, assim. Tem organismos mais simples, assim, que não tem circulação, que não tem músculo, que não tem órgão tão complexo, eles dividem, crescem, continuam. Tem água viva, inclusive, que o ciclo de vida dela é meio contínuo, assim. Ela encosta, vira uma hidra, vive um tempo como hidra, depois vira uma hidra? Como assim? Uma hidra? Várias cabeças? A hidra, ela é... Sabe, a anêmona. Ah, tá. A hidra é uma anêmona bem mais simplesinha, assim. A anêmona é a casa do Nemo. É que você falar de hidra no programa que a gente tá falando dos super-heróis... É, pois é. A gente vai pensar ou no monstro mitológico ou na organização lá do Capitão América. Que é referente ao monstro mitológico. Então, hidra que você tá falando é a água-viva com tentáculos, sim. É isso? Isso. Okay. É porque a água viva ela tem um estágio dela que ela vira de ponta cabeça e deixa os tentáculos pra cima. Uma água viva de ponta cabeça com tentáculo pra cima é a anêmona. Ok. Isso eu já tive no aquário. É mesmo? Sim. A anêmona é uma água viva de ponta de cabeça pra baixo? É, tem, assim, ela cria umas estruturas próprias, mas é todo mundo da mesma família ali. No Procurando Nemo, aquele negócio é isso? Onde o peixe palhaço mora? É? Sim. Olha aí. Tá, mas aí o que acontece? Ela vira de cabeça pra baixo e aí vive. Um século, ela, assim. Ela tem um estágio de vida dela que é céssio, que é parado, que é nesse estágio de hidra. Se aquilo ali era uma água viva e os peixes palhaços não tomavam, eles são, tipo, imunes ao veneno, ao ataque da água viva, no filme o Nemo é atacado por uma água viva, depois. Então, ele precisa se esfregar no muco que a água viva faz pra ele não ser atacado, porque a água viva, a anêmona, ela ataca tudo menos ela mesma. mesma. E pra não se atacar, ela faz um muco que protege ela. O que o peixe palhaço faz é se esfregar nesse muco e aí ele também se protege. Por isso que o pai do Nemo manda o Nemo se esfregar na Nêmona lá pra não se queimar. Mas como é que você se esfrega na Nêmona sem ser atacado? Eles têm uma certa tolerância, eles podem ser um pouco atacados até conseguir ficar imunes. A diferença é que o pai do Nemo ia virar a mãe do Nemo. Por quê? Queima a genitália do peixe? Porque dentro de um casal de peixes palhaço, a fêmea é o maior peixe e o mais bravo. Se ela morre, o macho vira fêmea. Olha aí. Eles se diferenciam sexualmente depois. Então, assim que a mãe do Nemo morreu, o pai dele provavelmente ia virar a mãe dele. Olha só. Toma essa, natureza. Toma essa, Disney. Toma essa, cura gay. Toma essa, Disney, que tinha que mostrar o pai do Nemo passando batom e botando colar de pérola. O próximo Procurando Nemo 2 vai ser tipo, cadê meu pai? É, Procurando Papai. Procurando Papai. Atila, existiria alguma maneira de algo externo que o cara toma banho poder afetar de tal maneira que o cara se tornasse imortal? Cara, o dia que descobrirem isso vai ser a indústria mais poderosa da Terra. Ele teria que tomar um ativador de telomerase. Como assim? Que é... Telomerase é o que regenera os nossos cromossomos. Que toda vez que a célula divide, cada cromossomo nosso perde uma pontinha dele. E eles vão encolhendo ao longo da nossa vida. Uhum. Então, pra você continuar vivo e com a célula se dividindo indefinidamente, você tem que estar o tempo todo regenerando elas. E quem faz isso normalmente é o câncer. Como? Hã? Se eu tirar uma célula do seu corpo, por exemplo, pegar um pedacinho de pele seu e puser ele no meio nutritivo lá, põe num pratinho, jogo água, sopinha, tudo, e essas células continuam se dividindo. Elas vão crescer e se dividir por umas 40 ou 50 gerações e vão morrer depois disso. Certo. Porque elas, toda vez que elas estão dividindo, elas estão gastando a ponta do cromossomo, que foi feita pra ser gasta mesmo, uhum. Mas quando acaba o que pode ser gasto, você começa a perder informação importante e a célula morre. Isso é meio que um controle interno nosso pra limitar o número de vezes que a célula pode dividir. Certo. Pra você recuperar isso, por exemplo, em células como espermatozoide, o óvulo, que tem que se dividir e regenerar essas pontas, porque senão todo mundo que nascia um pouquinho mais velho, a gente tem uma enzima que chama telomerase, que ela vai lá e reconstrói essa ponta. Ah. No nosso corpo, quem usa essa telomerase pra reconstruir a ponta e continuar dividindo é o câncer. É mesmo? Quer dizer que se alguém tomar uma poção que deixa as células se dividirem infinitamente, antes da pessoa virar imortal, ela vai morrer de câncer. Caraca, cara. Que sinistro. Então é como se fosse um fail-safe da natureza. É exatamente. A gente só desenvolve o câncer quando esse mecanismo de proteção falha. Caraca, cara. Que bizarro. Mas existem bactérias e outros organismos que simplesmente não morrem. Eles podem se dividir e continuar vivos forever? Sim, porque eles não precisam que as células funcionem em conjunto, sabe? Tipo, a bactéria, ela funciona sozinha. Então, se ela se dividir em duas, ela continua. São duas novas bactérias e elas estão lá. Então, peraí. A bactéria 1 se dividiu e aí virou 1 e 2. Aí a bactéria 2 se dividiu, virou 3 e 4. E a bactéria 1 se dividiu de novo. Ela pode se dividir de novo? Pode. Todas as bactérias vivas até hoje vêm de uma única bactéria que começou a se dividir lá atrás. Então, mas essa bactéria original, ela não tem nada que faz ela morrer? Ah, ela pode morrer por algum erro, tipo, cair uma pedra nela, faltou nutriente, não, coisa porra. Assim. E se você matar essa... Peraí, outra pergunta mais relevante ainda. Se você matar essa bactéria original, todas as outras morrem? Porra. Mas peraí. Não tem nada que mataria ela num ciclo natural. Ela não tem esse decaimento. Ela envelhece. O ciclo natural dela é dividir. Toda vez que ela divide, metade dela continua lá. Então, ela não vai perdendo cada vez mais. Quer dizer, ela vai se enfraquecendo. Isso. É, claro, o que tava na primeira bactéria, depois de 10 divisões, já foi trocado. Ah, foi trocado? Ela continua se reproduzindo. Ela cresce novamente, é isso? É, ela vai crescendo e dividindo. Os componentes da primeira já foram trocados. Não tem nada na natureza que fala assim, agora é que nem split de bolsa de valores, Jovem Nerd. Agora, não tem nada na natureza que diga, agora você vai começar a perder essas porras e vai morrer. Não, a gente só começa a fazer isso quando a gente começa a ter um monte de célula que tem que trabalhar junta. Porque aí você precisa controlar as outras pra ninguém sair por egoísta sozinha se dividindo. Certo. Então, até, sei lá, a esponja, aqueles bichos marinhos bem simples. Se você pegar uma esponja e passar ela na peneira e fizer 1000 células de esponja, cada uma vira uma esponja nova. Elas não envelhecem. Sério? Caraca! Tem esponja que chega a 15 mil anos de idade. Boa esponja, Bob Esponja? Caraca! 15 mil anos de idade, os caras já mediram uma. Caraca. Porque Tanto faz, sabe? Se separar um pedaço dela e vai pra outro lugar, ela continua vivendo e dividindo. É como se fosse ação autônoma. Mas pra você ter músculo, sistema circulatório... Não, peraí, peraí. Antes disso. Pergunta relevante. Dois. Elas têm consciência coletiva? Essa que é a vantagem, cara. A gente tá falando aqui de dois heróis. A gente tá falando aí do poder do Ensabanur lá, do... Como é que é o nome? Hazalgul. Hazalgul, Ensabanur, é a mesma coisa. Um é da DC, outro da Marvel. E a gente tá falando também do Homem Múltiplo. O Homem Múltiplo, grande... Morreria. Ele se multiplicaria e morreria. Mas ele vai ficando mais fraco quanto mais se multiplica. Então, se ele tem telomerase, se as coisas funcionam direitinho, depois de umas 40 divisões, ele ia morrer. E o Homem Múltiplo, se perde uma das cópias, fica bolado. Ele não fica bem, não. Ele fica Não, ele fica mal... Deprê. Fisicamente também, né? Fica fudido. Não, teve uma história que ele perdeu uma. Que ele, tipo, uma teve uma vida paralela dele por um bom tempo nas histórias. Aquele Matrox. Não, mas já teve uma que morreu. Também. Agora tem dois Homens Múltiplos, né? Vocês sabem. Tem? Tem esse da... Jamie Madrox. Isso. E que, qual é o outro? O dos Impossíveis. Tá. O do Multi-Homem. Nossa. Aí tem o Grande Homem Fluido e o Homem Mola. Isso, exatamente. O Homem Três Mola. Que é tipo, podia falar da física deles também, que é incrível, né? Mas, o Atila, então o que que essas paradas de essa indústria do cosmético e do caraca, não sai. Rejuvenescimento. O que que eles procuram fazer? Eles procuram justamente desacelerar esse decaimento de células, essas coisas? Ah, você quer que eu fale mesmo? Por quê? Assim, tem uma conspiração, máfia branca? Tirando uma ou duas que vão deixar a pele mais macia, não tem nenhum creme de rejuvenescimento que funcione por nenhum princípio biológico que impeça em nada o envelhecimento das células. Mas como é que você vê as pessoas que têm a pele bonita e tal? Que e a pessoa outras... tem pele bonita. Que a pessoa não come gordura, que a pessoa... Não, você pode cuidar. Não tem isso. Sabe qual é? Não é só o sol que tem essa de cuidar. Creme hidratante todo dia. Ah, só hidratar a pele, é o máximo. É? Creme hidratante. É, o máximo que você pode fazer é tratar. Não tem, mas tudo assim... babaquice. Você vê as velhas passa, você vê velha gata? Já viu aí? A velha, se a velha é gata, ela é gata, ponto final. Não, olha só. Sabe qual é? Mas não precisa ser gata. Por exemplo, a Glória Maria, ela tá velha já. E ela tá super ok pra idade dela. E ela disse que ela toma 150 comprimidos por dia. Tá, mas não faz diferença nenhuma. Mas o negro, ele tem uma vantagem. Que a pele do negro é muito melhor do que a do branco, cara. É. Você pega qualquer ator negro mais velho, o cara tá com puta, parece que tem 20 anos. Não, o Samuel Jackson. Exato, cara. Outros, e você pode pegar Glória Maria e outros exemplos de caras que são mais velhos. Cara, o Morgan Freeman tem a mesma cara, sei lá, 40 anos. Mas a pele do Morgan Freeman não é exemplo, né, cara? É a espessura da pele, é o quanto de colágeno tem que manter dentro da pele, não adianta passar por cima ou comer, é o quanto a pele já fez. No caso dos negros, eles têm uma proteção à radiação ultravioleta. Exato, bem melhor. Exato, né? Porque o branco vai pra praia pra ficar moreninho e vira uma uva passa, meu irmão. Fica que nem o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira deve estar tomando um monte de pílula, passando creme na cara e tá aí, uma uva passa chupada, meu irmão. Não, os negros e os japoneses também, são outros que... Mas o japonês tem uma diferença, que o japonês quando chega a 60 anos, ele apodrece. Ele é novo até 60 anos, ele fica super velho, do dia pra noite. Tem o ciclo da japonesa, né, que ela continua super inteira até os 50, 55, e de repente vira uma velhinha encolhida. Exato, exatamente. Tempestade. Essa já tem, são os xamãs lá das tribos africanas. Eles controlavam a... controlar o clima, a eletricidade, voar usando ventos. Os índios norte-americanos fazem a dança da chuva. Exatamente, a dança da chuva. Tá, ok, eles controlam o tempo mesmo. Quem disse que não? Tem a Fundação Cobra Coral também, né? O quê? A fundação no Rio de Janeiro, que a prefeitura do Rio paga pra controlar a chuva em época de jogo. What? Sério? É sério. Como assim? É um cacique. Chamada Fundação Cobra Coral, que a prefeitura do Rio paga pra fazer a dança da chuva pra proteger os jogos. Pra fazer dança da chuva? Não acredito. Que é pra... Não é Fundação Cobra Coral, é Fundação Cacique Cobra Coral. É essa aí. Peraí, é uma coisa mística mesmo? Você tá falando sério? É sério. A prefeitura paga dinheiro do contribuinte pra isso? Ela paga uma grana forte toda vez que tem jogo ou qualquer evento público pra não chover. Você tá de sacanagem? Sério? E como isso não tá na primeira capa de todos os jornais como um escândalo? Cara, isso é mó tapa na cara. Puta! Puta que pariu, cara! Que coisa revoltante, cara! Não é possível. Assim, de todas as paradas revoltantes que a gente vê de governo, desvio de verbo, caralho, licitação fraudulenta, essa é uma das mais revoltantes que eu já vi. É sério? Dinheiro público pagando um misticismo? Puta que me pariu, cara! É sério. Você quer roubar? Então finge, cara! Olha só, você quer roubar? Finge, cara! Faz assim, hoje, tudo bem? Vamos fazer uma obra aqui, tá precisando de construir essa ponte em cima desse córrego, uma ponte de ouro. Ah, não precisa depois. Não, é bom, fica bonito, os turistas vão adorar. Me engana, cara, me engana que eu gosto, cara. Olha só. Na cara dura, cara. Pagar índio pra fazer dança da chuva, porra. Não, eles não fazem só isso. Tá aqui no site deles. É Fundação Cassicoro Coral. Previsão para inverno 2014 no Brasil e verão 2015 na Europa. Eles fazem a previsão já muitos meses adiantado. Caralho, cara. Solicite pelo e-mail FCCC, que é Fundação Cassicoro Coral. @fccc.org@gmail.com. O que é? É porque tem que ir pro espírito antes. Caraca, do cacique, cara, entendeu? Tá, tem um telefone aqui, ó, de São Paulo. Mas é a fundação que incorpora o cacique cobra coral pra não chover. Caraca, fantástico. Ó, convênios operacionais. Em São Paulo, análises e alertas para combater as enchentes. E no Rio de Janeiro, prestação de assistência meteorológica. Caralho, o mundo tá de sacanagem. Não é possível, cara. Onde precisava chover, choveu. Veja o mapa dos principais pontos onde era extremamente necessário que chovesse durante períodos moderados. A tarefa não foi fácil, mas a FCCC trabalhou e colaborou para isso acontecer. Vai se fuder, cara! Inacreditável! Olha só, vocês leram a história do negócio? História. Uma certa noite, ao norte do Paraná, geava fortemente sobre o sítio da família. Momento que sua mãe entrou em trabalho de parto. Tão forte a geada foi que toda a plantação de café da pequena propriedade foi perdida. Escritório afirma que naquela noite uma profecia havia acontecido, o espírito de Padre Cícero se manifestou e blá, blá, blá, blá. Nossa, que mistureba! Padre Cícero! Padre Cícero com índio! E depois disso tudo, nossa missão, minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza. Caraca! Eles abriram o tempo pra poder facilitar as buscas do voo da Air France. Você tá de sacanagem, cacique, cara. Cobra coral nascido na geada. Puta, não tem a Daenerys? Stormborn? Olha só, presta atenção. Se o cara quer fazer isso, eu sou ok com o cara fazer isso. Faz se quiser, cara. Mas, porra, com dinheiro público é sacanagem, cara. Isso que me deixa revoltado. Ah, meu Deus do céu. Caralho. Apoie a UFCC. Sim. Colabore com as atividades da Fundação Cacique Cobra Coral e ganhe uma das nossas lembranças. Hoje a Fundação recebe apoio das empresas Tunikitio, mas você também pode colaborar. Você ganha a camiseta do Cacique Cobra Coral e um CD amigo Sarancene. Sarancene. São 10 trilhas sonoras dos orixás! Tem tudo! Tem tudo, cara! Tem Padipatis, tem índio, tem orixá. E a coisa que eu não tô entendendo, se você for no Quem Somos, tem um seguro lá no meio, seguro de carro. É, o Tunikitio. Quem Somos mantenedor de seguro de carro. Tunikitio. É, provavelmente pra não cair geada no carro, né? O que precisa de tempestade se você já tem cacique pra coral? Pra que tempestade? Aliás, a tempestade podia fazer isso, né? Imagina ela ligando, sei lá, pra uma montadora de carro e falando, nossa, ia ser tão triste se tivesse uma chuva de granizo no parque de vocês. Como é bom ter a certeza que cobra coral é nosso protetor. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.